Meus amigos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva, nos abençoe, nos ilumine no aprendizado e na condução dessa noite. Iremos falar sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. Essa palestra compõe, na verdade, um seminário de cinco palestras. A primeira, depressão, causas, consequências e a terapia do amor, onde apresentamos Jesus como sendo o maior psicoterapeuta de toda a história. A segunda palestra, a da noite de hoje, porque alguns casos de depressão têm em sua matriz, em sua gênese, sentimentos de culpa muitas vezes inconscientes que trazemos de outras encarnações. A terceira palestra, depressão, obsessão espiritual, a influência dos espíritos no problema da depressão. A quarta palestra, depressão bipolar, ansiedade e angústia. E também a palestra, depressão, materialismo, desapego e alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Por fim, a palestra Depressão, Autoconhecimento e Iluminação Interior. Nós identificarmos qual é a nossa missão aqui na Terra, por que estamos aqui, para onde vamos, o que de fato nós sentimos, o que tem por trás de nossos atos, nos ajudando a combater assim a depressão. Então vamos iniciar, pedindo a Jesus, o Mestre amorável dos nossos corações, para que nos mantenha e nos deixe a sua paz. O sentimento de culpa, nos diz a psicologia moderna, em verdade, ao contrário de nos auxiliar, nos prejudica, nos provoca o remorso paralisante, impede-nos muitas vezes de iniciar uma nova jornada, de reparar os equívocos que possamos ter cometidos outrora, porque ele nos paralisa. Então, para a psicologia moderna, as palavras culpa e pecado deveriam ser abolidas do nosso dicionário. E, infelizmente, muitos de nós trouxemos ainda atavismos, trouxemos ainda lembranças, condicionamentos de vidas pregressas, onde fomos ensinados a doutrina da culpa, do pecado original, a doutrina de que o sofrimento é agradável a Deus. E muitos de nós, ainda hoje, até mesmo no interior do meu querido Ceará, ainda hoje há frades, religiosos, sacerdotes, que se automartirizam, que se auto-chicoteiam, acreditando que aquele sofrimento seria agradável ao Senhor. E o nosso orientador espiritual, através da inspiração, porque a nossa mediunidade não é ostensiva, eu não vejo, eu não escuto, minha mediunidade é tão somente obsessiva, só serve para os obsessores. E ele, através da inspiração, certa vez me disse: Nazareno, quando você falar ao público que há pessoas em pleno século XXI se automartirizando, as pessoas vão ficar muito surpresas. Mas diga para elas que quase todos nós fazemos a mesma coisa. Não mais com chicotes, não mais com instrumentos de tortura, mas com os nossos pensamentos, com o nosso perfeccionismo, com o nosso sentimento de culpa, que são todos frutos do pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, como nos ensina o capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho. E por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Nós vamos encontrar o orgulho como sendo o móvel, o motivo de quase todas as nossas ações. Nós achamos até que estamos fazendo aquilo pelo bem, pela caridade, pelo amor ao próximo, mas muitas vezes agimos por orgulho. até na hora de fazer a caridade, muitas vezes, podendo estar agindo por razões desconhecidas. E André Luiz Peixinho, ex-vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, médico, filósofo, expositor, ele fez uma pesquisa na sua casa espírita. Havia um grupo de 40 voluntários que faziam caridade. E ele perguntou a cada um deles, em particular, por que é que você faz caridade? E além dos todos os motivos que nós poderemos elencar, da importância da caridade que nos fala a doutrina espírita, dos 40, 25 responderam que estavam fazendo caridade com medo de ir para o umbral. Dos 15 restantes, 14 deles reconheceram que faziam caridade para ganhar bônus hora, para chegarem numa condição financeira no mundo espiritual mais vantajosa. E um deles, o mais jovem, disse: Peixinho, eu vou lhe falar a verdade. Eu faço caridade também porque eu adoro sair durante a noite com os amigos e lhes falar que subi no morro tal, na favela Y, que fizemos isto e aquilo para contar vantagem, para demonstrar que a doutrina espírita é uma religião melhor do que as outras. Então, dos 40 trabalhadores do bem, nenhum deles estava fazendo a caridade pelo seu sentido mais legítimo, pelo altruísmo, pelo amor ao próximo. Vejo então que nós estamos ainda na superficialidade dos atos e por isso precisamos nos autoconhecer. De que nos fala a questão 919 de O Livro dos Espíritos, o autoconhecimento. E vamos encontrar, por exemplo, nos diz Adhenauer Novais, pessoas que muito servem, pessoas que são muito solícitas, que não sabem dizer não, elas podem estar trazendo, talvez inconscientemente, sentimentos de culpas de outras existências. E por isso elas adoram servir, adoram receber o amor das pessoas, já que elas mesmas não se amam. Acontecia comigo. Eu queria agradar a todos. Tudo que me pediam, eu dizia, faço. Nazareno, você pode fazer aquilo? Sim. E aquilo outro também. Acumulava um monte de pendências, e o meu inconsciente registrava, incompetente, irresponsável, você vai perder o prazo, você não vai dar conta, colocava um fardo demasiadamente pesado nos meus ombros e sofria com aquilo. Porque eu gostaria de receber o amor das pessoas, já que eu mesmo não me amava. Trazia um sentimento de culpa inconsciente muito grave. E tive a oportunidade, nesta encarnação, de saber do que se tratava. Uma médium que não me conhecia, após eu ter sido atendido na Federação Espírita do Estado do Ceará, com problema de depressão, que nós falamos da vez passada, no dia 31 de julho, alguns dias depois, uma médium me procurou, no atendimento, na assessoria jurídica daquela casa, começou a falar comigo e eu demonstrei a ela que conhecia do meu passado anterior e ela tomou um choque. E ela disse, então você sabe do que aconteceu com você? Sim, o caso da moça que foi minha amante. Ela disse, Nazareno, depois do primeiro dia que eu vim me consultar com você aqui na federação, ela me apareceu durante a noite. Me deu um susto. Apareceu muito magoada, muito contrariada, dizendo, você está pensando que ele é bonzinho? E começou a falar de você, que eu mal conhecia. Falou durante algum tempo. Tivemos outros encontros e ela psicografou pelo meu intermédio 17 páginas. Ela relutou muito em me entregar esse caderno de anotações, mas vendo que eu já estava preparado, que eu já tinha um bom conhecimento doutrinário, ela finalmente aqueceu. E foi um grande choque para mim. Saber das baianadas, das cearadas ou candangadas da gente é muito doloroso, meus amigos. E por isso que durante a sessão mediúnica, normalmente nós não revelamos ao paciente, aquela pessoa, o encarnado que está sofrendo, para que ele não fique pior por conta do sentimento de culpa. E foi um grande choque para mim. Do alto do meu orgulho, já espírita há alguns anos, foi muito difícil saber que aquela moça, a quem eu houvera magoado tanto, sofreu daquela maneira. Já nas últimas páginas, já no quarto, quinto dia de psicografia, ela já não estava com tanta mágoa, já recordava-se dos momentos em que passávamos juntos, mostrando que aqueles grandes ódios muitas vezes estão permeados de amor. As obsessões mais graves, mais severas, são as provocadas pelas lesões afetivas. Maridos traídos, esposas abandonadas, vilipendiadas, pessoas a quem amamos muito e um dia nós nos comprometemos diante da lei. Então foi muito duro para mim e foi ao mesmo tempo muito bom, porque eu finalmente procurei a psicoterapia, ao auxílio de um profissional, espírita inclusive, que me auxiliou muitíssimo a tratamento da depressão e a me resolver nessa questão do sentimento de culpa, porque ele é muito mais grave do que a gente imagina. A culpa vai nos paralisar, impedindo que nós demos a volta por cima, que reparemos os nossos equívocos, porque ainda temos essa falsa impressão que sofrer é bom, que sofrer faz bem para o espírito, e não é verdade. Joana de Ângeles, falando ao Divaldo Franco, ela lhe diz: Divaldo, as flores, as rosas, elas despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios luminíferos, elas percebem aquelas emanações sutis e desabrocham. Elas acordam somente com os raios do sol. Mas as pedras, Divaldo, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras. Precisamos da dinamite do sofrimento para nos fazer despertar para o amor, que esta sim é a nossa missão na Terra, e não sofrer. Sofremos por conta das vicissitudes da colheita de um passado ingrato. Como está escrito em Gálatas: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente colherá. Mas vejam que Allan Kardec nos diz, Divaldo Pereira Franco, no seminário Plenitude, jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre preferiu utilizar-se da palavra lei de causa e efeito, porque sabia que para nós ocidentais a palavra karma tem um sentido negativo. Nós achamos que karma sempre é algo ruim, e nem sempre é verdade. Karma significa ação em sânscrito, e como eles acreditam na lei de ação e reação, uma ação positiva gera uma reação benéfica, uma ação negativa gera uma consequência dolorosa. Então, nosso karma é dinâmico. O bem que nós fazemos hoje modifica o nosso karma, o nosso passado. O karma de vocês é frequentar a Comunhão Espírita de Brasília. É auxiliar essa casa que tem socorrido tantos corações aflitos, tantas pessoas sofrendo, tantos familiares chorando a ausência de um ente querido. Os trabalhos sociais, não somente de levar o pão, mas, sobretudo, o alimento espiritual da fé, da esperança e da consolação. Será levado em conta cada lágrima de mãezinha que a gente tiver ajudado a enxugar. Então, o nosso karma pode ser positivo. E a doutrina dos Espíritos nos convida não para o sofrimento, não para o remorso, para a angústia, mas sim para o trabalho no bem, dizendo que a caridade, que é o amor em ação, que cobre a multidão de pecados, como está escrito na Epístola de Pedro, ou como o próprio Cristo afirmou: a quem muito amou, seus pecados lhe foram perdoados. Então nós temos que ter essa consciência de deixar o passado passar, porque se nós não deixarmos o passado passar, nós trazemos ele para a nossa tela mental, nos diz o Espírito que assina com o pseudônimo de Hamed, através das obras de Francisco do Espírito Santo Neto, que eu recomendo a todos que tenham interesse nesse assunto. Renovando atitudes, as dores da alma, os prazeres da alma, conviver e melhorar, a imensidão dos sentidos, um modo de entender, e por fim, La Fontaine. Então ele nos traz várias interpretações, várias meditações, sobre passagens de O Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora até sobre as fábulas de Esopo e as fábulas de La Fontaine. Então nós vamos encontrar ainda dentro de nós muito sentimento de culpa. Deixar o passado passar é fundamental. E por isso nós temos a bênção da reencarnação. E muitas pessoas não compreendem. Eu tenho uma familiar que ela me diz, Leno, eu não aceito esse negócio de reencarnação, não. Esse negócio de eu estar sofrendo, pagando por algo que eu não me lembro, eu não acho isso justo. E eu me recordo de Assassi Júnior, um médium de Fortaleza, que diz que a reencarnação é o perdão de Deus para a humanidade. Que nós esquecermos os nossos equívocos de outrora, os nossos apegos doentios, os ciúmes aviltantes, os sofrimentos, os condicionamentos, os traumas, é uma grande bênção para nós. Através da reencarnação, nos diz Allan Kardec, o espírito é mais ele mesmo, ele fica liberto um pouco daqueles condicionamentos que nós oferimos em outras existências. Vem para o nosso bem. A reencarnação, nos diz André Luiz, funciona como se fosse um filtro, um carvão, uma esponja, que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo. As doenças vão nos auxiliar a drenar aqueles defeitos, aqueles problemas, fazendo-nos alcançar a saúde espiritual, que é a que verdadeiramente nos importa. Então a reencarnação no corpo físico é uma bênção. E o nosso orientador, que ele gosta de fazer umas comparações, muito engraçadas, ele diz, Nazareno, vocês reclamam de barriga cheia. E é verdade. Aliás, um dia ele puxou minhas orelhas, eu estava reclamando, porque eu estava entrando em reflexão, porque eu não entro mais em depressão, entro em reflexão, que é mais chique, né? Ou então ficando muito romântico. Romantismo é sinal de depressão, viu? Normalmente. Antigamente a gente era chamado de romântico, hoje a gente recebe o estigma de depressivo. É romantismo, não fiquem preocupados. Não. Então começa a ficar muito romântico, e ele me disse certa vez, mas vocês depressivos são muito ingratos, porque vocês se acham no direito de reclamar porque tem depressão. Mas os cegos não podem reclamar, não é? Os paralíticos, os que estão presos às cadeiras de rodas, não podem lamentar a vida. Os aflitos, os doentes mentais, não podem queixar-se, mas vocês, só porque estão com uma doença simples que funciona como uma rédea curta, que vem em vosso socorro, em vosso benefício, impedindo que vós cometeis mais equívocos do que outrora, freando-nos o orgulho, o egoísmo, fazendo-nos parar, nos trazendo a humildade, nos trazendo para próximo da divindade, nós temos todo o direito do mundo de reclamar. Ficamos aflitos porque não alcançamos a cura de uma hora para outra, esquecendo que temos em nosso benefício tantos remédios, tantas invenções, tantos tratamentos, dos mais variados tipos, desde a acupuntura, a homeopatia e tantos outros tratamentos, que hoje a medicina já começa a reconhecê-los. A acupuntura, a meditação, o yoga, a homeopatia já são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde. E tantas outras ferramentas que estão em nosso auxílio. Então nós temos essa consciência que estamos aqui aprendendo a amar. Esse é o objetivo da vida. Porque eu cheguei em uma casa espírita muito grande em Fortaleza. A Comunhão Espírita de Brasília, lá do Ceará, chama-se Grupo Espírita Paulo Estevam, onde eu trabalhava também. E depois de ser espírita de gabinete, que só fazia ficar lendo livros, a sorte foi que eu li Allan Kardec e toda a sua obra, exceto a Revista Espírita, ainda estou devendo essa ao codificador, eu fui finalmente procurar o auxílio de uma casa espírita. E comecei a fazer o estudo do Evangelho em grupos, que lá eles chamam de TE, de tratamento espiritual, de evangelioterapia na Paraíba, apoio à reforma íntima no Pará. Tem vários nomes, atendimento espiritual, aqui na Federação do Distrito Federal, no Sudoeste, da qual nós fazemos parte, nós temos um grupo às quintas-feiras, colocamos o nome de AME, Apoio à Melhoria Espiritual. E fiquei imensamente feliz ao saber da nossa companheira Germana, que essa casa também oferece o PADES, que vocês podem encontrar segunda, quarta e sábado, não é isso? Segunda, quarta e sábado, essa casa oferece também gratuitamente esse tratamento, estudo em grupo.

de dizer que a gente não é capaz, condicionamentos muitas vezes da própria família. Raul Teixeira tem uma palestra chamada A Força das Palavras, que ele fez aqui na comunhão, fantástica. Verdadeiras maldições, né? Maldizeres dos pais aos filhos que se concretizam. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa palavra. Lembrar de Paulo, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para edificação. Então, a gente ter essa consciência. Então, se eu pisar aqui no pé do Ivo, dentro da casa espírita, você sabe o que é que ele vai dizer para mim? Ele vai dizer: Nazareno, me desculpe, porque eu deixei o pé no meio. Pise aqui no outro também, que é para não ficar diferente. Mas se a gente atravessar aquela porta ali e eu pisar no calo dele, vocês sabem que eu vou escutar, não é? Por quê? Porque que nós estamos sempre inspirados por bons espíritos, acolhidos nesse ambiente tão amorosamente preparado, cuidado por esses benfeitores, embaixadores do amor. E por isso a gente fica bonzinho aqui na casa espírita. Então, no mundo espiritual, nós ficaríamos muito melhor, quase não erraríamos. Aqui estamos sofrendo muita influência, porque dizem alguns autores, Chico Xavier, que por volta do nosso planeta há cerca de 24 bilhões de espíritos desencarnados. Somos 6 bilhões e meio encarnados, dá uma média de 4 espíritos para cada um de nós. E tem gente que é mais danado e carrega um pouquinho mais, né? Então, eles estão sempre nos influenciando. E a gente tem que ter esse discernimento. E o sentimento de culpa vai ser um plug mental fantástico para a obsessão. Vai ser a auto-obsessão, que é a pior de todas. Porque se a própria pessoa se condena, se castiga, se martiriza, não há quem a possa ajudar. É muito importante se perdoar, meus amigos. Nós somos criancinhas na infância espiritual. Eu sou um espírito muito jovem, eu não sei vocês. Mas eu sou um espírito muito jovem. Então, a gente ter essa consciência que Deus, se Ele quisesse que nós não errássemos, teria nos criado anjos perfeitos, espíritos puros, dotados de toda a sabedoria, todo amor, toda a concórdia. Eles não erram. Mas nós somos criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, os princípios inteligentes da criação. E vamos aprendendo com os milênios, com os milhões de anos. E tem muito espírita preocupado em se angelizar, nos diz Adenauer Novaes, esquecendo de antes de se humanizarem, de serem humanos. Precisamos reconhecer que somos humanos, a nossa pequenez. Eu que sou baixinho, fica mais fácil de reconhecer a minha pequenez, né? Então, a gente ter essa humildade, não se cobrar tanto, um passo de cada vez, porque Deus não nos exige algo que nós não podemos dar ainda. Ah, Nazareno, mas tem coisas muito severas. O Espiritismo mesmo fala daquele negócio de, na casa espírita, por exemplo, só tem 3 regras. Quais? A primeira disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina. Eu já escutei muito isso também. E eu nunca gostei de disciplina. Aliás, um grande erro, um dos grandes aprendizados da nossa existência é a disciplina. Mas a disciplina mais importante não é a com os outros, não é conosco. Perguntaram ao Chico Xavier: Chico, qual a matéria que Emmanuel é mais exigente? No trato com o semelhante. E às vezes a gente é impiedoso, a gente falta com a caridade com o semelhante. Então a gente tem que ver quem disse para quem. Quem falou essa frase, disciplina, disciplina, disciplina? Emmanuel. Para quem ele falou foi para nós? Para Chico Xavier, porque Chico já era todo amor, toda bondade, todo renúncia. E se ele não tivesse disciplina, disciplina, disciplina, ele não teria dado conta de nos deixar 421 livros publicados, uma obra extraordinária de amor, de caridade. Durante as horas de folga, trabalhou 35 anos sem parar. Então, a disciplina é muito importante, diz André Luiz, mas é importante conosco, não para exigir do semelhante. E o Samuel me disse certa vez: Nazareno, você sabe quais são as disciplinas mais importantes e que às vezes vocês estão esquecendo? Eu disse: não, quais? A disciplina do pensar. Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cairdes em tentação. A disciplina do falar, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, não é somente aquilo que for útil para edificação. E a disciplina do agir. Fazei aos outros o que gostaríeis que eles vos fizessem. Essas são as disciplinas mais importantes.

E melhor lá que estivesses exposta como mercadoria das ilusões? Muito melhor seria se estivesse dando demonstrações do amor de Deus para todas as gentes? Maria, ama aos teus filhos. Naquela hora ela baixa os olhos e diz: desgraçada de mim, tenho o ventre varado mil vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo que ame aos teus filhos, é para amardes aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos, porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens, mas amar aos filhos que não têm mães é uma proposta do amor de Deus. Maria, tu não vês o monturo depois da chuva e da destruição, o sol da primavera beijar-lhe e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo, pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher, antiga rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior transformação de toda a história do Evangelho e se torna uma seguidora de Jesus. Jesus então nos convida, meus amigos, não para o sofrimento, não para o remorso paralisante, mas nos convida para o amor, para a caridade, para a renovação. E às vezes a gente pode dizer: Nazareno, mas eu já estou tão velhinho, já estou com 80, 90 anos de idade, não tem mais jeito para mim. Claro que tem. A proposta de Jesus é revolucionária. Lembre-se que ele nos deixou a parábola dos trabalhadores de última hora, dizendo que o rei contratou vários servos para trabalhar na vinha e pagou a cada um deles um denário. Os que começaram a trabalhar bem cedo e mesmo aqueles outros que começaram a trabalhar 5, 6 horas da tarde, quem começar a trabalhar hoje no bem, meus amigos, vai ganhar o mesmo salário que ganha, por exemplo, a nossa querida, a querida Maíse Braga, que ganha, por exemplo, o seu Duval, tantos trabalhadores do bem, vai ganhar o mesmo salário. Os últimos ganharão igual aos primeiros. Ele não exige nada que nós não podemos dar, mas nos convida para o amor, porque é o amor que cobra a multidão de pecados. Então, nunca desistamos do amor. Os Espíritos dizem que o amor é a força mais poderosa do universo, que o amor de Deus que está presente entre os átomos, as moléculas, a força de coesão é o amor. Do mesmo modo, é o amor de Deus que sustenta as galáxias. O amor é a força mais poderosa. Então, jamais desistamos de amar, porque o amor, enfim, vai nos redimir, para que todos nós possamos dizer que Deus é bom para mim. Cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho. No meu caminho, Deus comigo vai. Em meio à tempestade, eu sinto a sua mão que me ampara, que me sustenta, que me levanta em plena depressão. Olhando no horizonte, por trás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olho azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. O sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza nos traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto num Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar, a todo mundo anunciar o sublime amor de meu Deus, o amor de servir, o amor de amar. Que Jesus, com seu amor, nos abençoe hoje e sempre. Muita paz, meus amigos. Voltando à primeira questão. O objetivo da doutrina não seria a reforma íntima? Sendo assim, não deveríamos nos exigir uma melhora gradativa comparando com as experiências passadas? Portanto, o passado não seria importante? Muito boa pergunta. Reconhece-se o espírita pelo esforço em que empreende em domar as suas más inclinações, nos diz Allan Kardec. Então a gente vai reconhecer, esse esforço vai ser muito válido, muito útil para nós. Mas a gente tem que ter limites, não é? Por exemplo, aquela questão que fala sobre a lei do trabalho e do repouso. Kardec pergunta qual o limite do trabalho. E as entidades venerandas dizem o limite das forças. E tem gente que exagera demasiadamente. Elas esquecem que elas não têm limites, nós precisamos ter limites. É o limite das forças, mas tem gente que não tem limite.

Mas quem quiser pode mandar para o meu e-mail, tá pessoal? nazarenofeitosa@gmail.com. Nazareno Feitosa. Ou então no nosso site tem algumas de nossas palestras também, vocês podem baixar gratuitamente no site, tá? É www.nazarenofeitosa.com.br. Tá bom? Quem quiser pode mandar por e-mail, ou então visitar o site, no site tem um e-mail. Ok, Nazareno. E para a última questão, como exercitar o auto-perdão se ainda somos tão orgulhosos, não reconhecemos nossos próprios erros e nem mesmo sabemos perdoar o próximo? Pois é, vai ser um grande desafio para nós. Na hora que nós aprendemos a nos auto-perdoar, nós vamos ser muito mais tolerantes com o nosso irmão que se equivoca. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então é um exercício de humildade, de não querer se comparar com esses grandes seres da humanidade que nós falamos, reconhecer aquele Cristo amoroso, generoso, sempre gentil com os pecadores, jamais condenou nenhum deles, e ele poderia. E nós, não, ao contrário, pegamos o nosso saco de rochas, não é nem de pedras, para arremessar, ainda cheios de tantos pecados, tantos equívocos. Então, é um exercício de autoconhecimento, de humildade. Se nós não tivermos essa humildade, esse auto-perdão, nós não vamos conseguir fazer o autoconhecimento, porque vamos enxergar muitas coisas negativas sobre nós. E não vamos suportar. Então, na hora que nós aprendemos que Jesus nos ama como somos, que Ele não nos criou anjos, que nós não sabemos ainda o que estamos fazendo. Então, esse exercício de humildade, de amor a si mesmo, vai nos auxiliar muito a amar ao próximo, a perdoar o nosso irmão que está em dificuldade. Diria que esse esforço é bendito para nós. Na hora que nós olharmos para todos os nossos equívocos, nossos orgulhos, né, na palestra sobre autoconhecimento e iluminação interior, nós mostramos várias ferramentas de como realizar essa jornada, porque o Espiritismo fala da importância, mas não diz como fazer. Na questão 919, o Espírito Santo Agostinho diz que é muito importante, e nos ensina apenas a revisão diária, analisar todo dia, antes de dormir, se os nossos atos prejudicaram alguém, se a gente fez todo o bem que podia. Mas é apenas uma das poucas ferramentas, entre as tantas que temos à nossa disposição, em outras doutrinas não espíritas, o Perfor, de Eva Perracos, por exemplo. Tem um livro muito interessante chamado O Processo de Autotransformação, da Sociedade Teosófica, do autor Vicente Rauchin, muito interessante. Todos os livros de Eva Perracos, os livros de Hamede, nós temos uma série de trabalhos, o Eneagrama, que foi trazido ao Ocidente por Gurdjieff, tem um livro chamado Eneagrama, As Nove Faces da Alma, são classificações psicológicas para nos ajudarem a nos autoconhecer, e vamos reconhecer muitos problemas na nossa intimidade. Mas com esse exercício de amor a si mesmo, de aceitar as nossas imperfeições, vamos ser muito mais indulgentes. Vamos poder praticar, enfim, a verdadeira caridade, a questão 886. Benevolência para com todos, ver a todos com bons olhos. Indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para as imperfeições dos nossos irmãos, e o mais extraordinário de todos, o perdão incondicional das nossas ofensas. Ora, se Jesus nos convida a perdoar ao nosso irmão, ao nosso inimigo, quanto mais a nós mesmos. É uma prova de amor a si, ao próximo, para podermos finalmente amar a Deus em toda a plenitude.